E aí, pessoas! Aqui é o Jorge Augusto e hoje é a volta dos que não foram, dos que já foram e que já voltaram. Ficou meio confuso, mas tudo bem. Vocês vão entender. É como esse arco inteiro, ele é muito confuso, mas a gente entende. Vamos lá. Sou o Josué e eu acho que o ponto mais alto dessa saga foi quando o Trunks pequeno deu uma lição de moral no Trunks adulto. Puta, meu, você tem toda razão, velho. Assim, o ponto mais épico foi esse, mas aí a gente tem o ponto épico de batalha. A gente vai discutir isso aí depois. Olá, pessoas. Eu sou a Temis e o Trunks voltou no tempo de novo, velho. Mais uma vez? Quantas vezes o Toriyama vai usar esse plot? Tantas vezes ele vai utilizar o Freeza junto, mas isso é spoiler dos próximos episódios. Aqui é o Dan, e faz tanto tempo que eu assisto Dragon Ball, desde o começo, Dragon Ball normal, Dragon Ball GT, o Dragon Ball Z, e eu não aguento mais ouvir falar em Dragon Ball. Haters gonna hate. Beleza. Fala galera, aqui é o Álvaro e eu só queria entender por que, que o Trunks do presente tem cabelo roxo e o do passado tem cabelo azul. Você inverteu. O do futuro tem cabelo azul e o do presente tem cabelo roxo. É isso aí. E não fala de cabelo azul porque senão a Artemis vai ficar ofendida. Eu acho que é o gene da Bulma que muda de cor, assim. Na ideia, porque assim, eu achava que a Bulma tingia o cabelo, mas na verdade eu não acho que ela tinge, não. É o gene dela que muda. Sei lá. Eu só queria entender. Tudo bem. Ah, uma das razões do meu cabelo azul eu chamo a cor do azul, do azul no meu cabelo, de azul Bulma. Olha que beleza. Maior referência não tem. Senhores, hoje eu posso mandar o bordão sem medo de ser feliz. Obrigado, Toriyama, por mais um episódio. Depois de tanto tempo de não ter falado. De novo, né? Mas hoje sim, nós vamos ter um episódio sobre Dragon Ball Super, o arco do Trunks do futuro. E pra isso, hoje trouxemos lá do podcast o Josué. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado. Você já teve algumas participações lá, né? Agora é minha vez de... Né? Devolvendo o favor. Mas enfim, todo mundo... Eu não vou falar porra de ficha técnica nenhuma, porque o Dragon Ball Super vocês já estão carecas de saber das coisas. Se você não ouviu os episódios anteriores sobre Dragon Ball, eles vão estar aí no post. E é tudo igual. E é tudo igual. Não muda nada. Na verdade não, Dan, porque o episódio sobre Dragon Ball é o nosso primeiro episódio. O nosso episódio 40 é o Dragon Ball Super. Tem o nosso episódio 7 sobre o filme da Batalha dos Deuses e tem o outro sobre a Ressurreição de Frieza. Ou seja, esse anime mostra o quanto que evoluiu o nosso querido Animesphere. Olha que beleza. Então... Não, agora agora é Animesphere 2.0, cara. Pois é. Melhor, maior, melhor e foda pra caralho. É isso aí. É que mudou todo o staff, né? Do todo o staff. Do pessoal. Todo o staff, sobrou, menos só sobrou eu você e o Álvaro. E o Álvaro, né? Estamos aí. Né? Mas enfim, hoje a gente vai discutir um pouquinho do que foi esse arco do Trunks do Futuro. Você que tá acompanhando Dragon Ball Super e também lá o minicast do podcast, vamos fazer o jabazinho um pouquinho adiantado, né, José? Uhum. Você vai ver que eles já estão no arco do Torneio do Poder, mas a gente vai trazer um pouquinho pouquinho mais pra trás o arco do Trunks do Futuro, porque assim, foi o primeiro arco que realmente mostrou o porquê que Dragon Ball Super merece estar em exibição. Foi o primeiro. Dinheiro. Sim, essa é a primeira. é o primeiro motivo. Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, esse foi o primeiro arco, depois de todo aquele começo de Dragon Ball Super, que fez com que os fãs tivessem vontade e ansiedade pelos próximos episódios sequentes. Poxa, eu pensei que era sobre o episódio do beisebol lá do Yamcha. O episódio do beisebol do Yamcha, que ele acaba desmaiado que nem a morte que ele teve lá no arco do Dragon Ball Z. Foi uma puta de uma referência que eles fizeram, uma barata. Enfim, a gente começa a bagaça toda no... quando a gente recebe a visita do Trunks do futuro no meio de uma festinha. Ah, não foi. Mas olha, eu acho que o Trunks tem o dom de gate crash no momentos punks, né? A primeira vez que ele voltou, né? Tipo, ele voltou no momento assim, tipo, ah, o Freeza vai voltar pra matar todo mundo, ele chega e tum. Né? É. Aí depois ele entra numa festa, velho. É um gatecrash de primazia, né? Pois é. Na verdade, assim, o primeiro episódio mesmo do anime, ele mostra o Trunks e o Goku. Nossa. E o Goku Black ainda desconhecido. Que ele tava arrasando todo o futuro e o Trunks não tava dando conta dele. É, parece eles correndo, ele e a Mai correndo até o. Pra tentar chegar na máquina. Na. Ih? Máquina do tempo. É, isso. Máquina do tempo. E o legal dessa história é que a primeira vez que a gente vê o. Assim, por mais tempo, porque a gente viu alguns flashes em Dragon Ball Z no Arco do Céu. Mas foi a primeira vez que a gente vê como é a Terra do Futuro do Trunks depois das passagens do Arco do Céu. É, porque é importante... É importante... Só uma pergunta. Esse Arco do Céu seria o quê? O Arco do Céu mesmo. É o Arco do Céu do Dragon Ball Z. Ah, que o Goku vai lá pro céu lá treinar? Não, sério, aquele insetão. O céu? Isso! Sabe? Okay, a gente esqueceu de falar uma coisinha importante, que a gente vê que, tipo, a Bulma é que tava terminando de fazer o combustível pra máquina do tempo, e quando ela entrega pra ele, o. Então. Né, ainda então desconhecido Black? Ainda, o Black matou ela, né? Porque ele explodiu a base onde eles estavam lá. E nisso que aí os dois saem correndo para tentar chegar na máquina do tempo para ele ir voltar os dois, né? É legal notar que a timeline, como funcionam os mundos dentro do Dragon Ball, é assim, né? Você não é assim, ah, voltei no tempo, e aí o tempo do futuro mudou, e aí não. Não, ele é daquela. A mudança de timeline é daquelas ideias de timeline árvore. Entre aspas, né? Sim. É que o tempo começou a mudar a partir do momento que o Trunks volta. Então ele faz um novo galinho e um novo futuro a partir daquilo. Ou seja, o futuro do Trunks do futuro não desaparece, ele continua. Sim. Entendeu? Ele só cria um outro futuro, cria um outro branch. Isso no Dragon Ball Z. Mas é interessante notar que isso também foi levado pro Super, né? Sim, foi. Mas isso me dá um nó na cabeça, porque onde é que fica? Não, não acontece nenhum paradoxo, nem nada nisso. Então, isso a gente... A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Uhum. Que isso é bem explicado um pouco mais pra frente. Daí a primeira diferença entre o Dragon Ball Super e o restante dos arcos do Dragon Ball, seja o original e o Z. Tem algumas coisas que são muito bem explicadas, como é o caso dessa questão do tempo, né? Não é mesmo, Josué? Sim, mas é igual a Temis falou, né? Ele, cada vez que ele volta no tempo e manipula, ele cria meio que um futuro alternativo, né? Sim. E aí, por exemplo, tem o futuro que seguiu a linha do Goku... tem um futuro dele, né? Que é o... O futuro que o Goku morreu, né? Que é a nossa linha base. Tem a nossa linha base. Tem um futuro que é... O Goku também morreu. E o Cell matou o Trunks, que é de onde o Cell vem pra linha 1. Sim. Então, criou várias linhas diferentes. E aí, vamos ver em quantas linhas vai terminar essa bagunça aí. É, né? Porque, assim, isso acaba sendo um trope meio que comum em sci-fi, né? Porque você vê algumas outras mídias, né? Que tem essa ideia de sim. Vários universos, vários tempos, etc e tal. Eu tô mais acostumada com essa ideia de vários universos com as dentro das tramas da Marvel, entendeu? Então, os multiversos, você acaba entendendo um pouquinho mais isso. Mas dentro da DC, você tem a parte das outras mulheres de outras terras, e etc, etc, etc. É, mas na verdade, assim, o próprio, como vocês falaram do Cell, o próprio Cell que viajou pro futuro pra ficar perfeito, esse daí acabou com a sua própria linha de vida a partir do momento que ele foi e não voltou. Sim. Cara, é que viagem no tempo é um negócio muito complicadinho, né, de se explicar, porque cada coisinha aqui, seria como se ele foi e voltou, acabou o universo dele. Sim. O que você ia falar mesmo, Josué? Não, é que, por exemplo, é... Viagem no tempo, né? Tem uma viagem, o um exemplo de viagem de uma variável de viagem no tempo, que é do caso que está apresentado na série do Flash, né? Que sim. Quando você volta no tempo e você altera a própria linha. Okay, acho que é a premissa básica de viagem no tempo, né? Não mexe em nada, senão... Você tem várias... Quando você vai tratar de viagem no tempo, você tem várias... correntes de pensamento, por exemplo. Se você pega A gente pode utilizar como exemplo a própria franquia do De Volta pro Futuro, pô. Tirou da minha cabeça, de falar agora do De Volta pro Futuro, entendeu? Eu prefiro Doctor Who. eu quase não acompanho Doctor Who, então não dá pra falar. E eu nunca assisti Doctor Who, mas beleza. Não sabe o que está perdendo. Comentando sobre a ideia do De Volta pro Futuro, cada vez que o Marty McFly volta, ele altera o próprio futuro dele. Ou seja, você não tem uma bipartição. Você não tem uma ramificação de um futuro, entendeu? Ele muda. Então, a linha continua uma só. Ele não vai mudar. Então, você tem várias correntes de pensamento, assim, de teorias, né, nessa ideia. Uhum. Particularmente, eu prefiro essa ideia da bipartição. Me parece mais plausível essa ideia da bipartição. É, Dragon Ball Super tá aí pra isso, né? Porque ele, por mais que a linha principal que a gente tem, que é o que o Goku permaneceu vivo, e que o Cell foi destruído pelo Gohan, aí a gente tem a outra linha, do qual o Trunks conseguiu voltar pro futuro dele. E com o poder que ele ganhou ao enfrentar a forma do Cell perfeita, ele acabou com o Cell de maneira assim absurdamente linda. Mas eu acho que ele não chegou a enfrentar o Cell na forma perfeita. Sim, ele enfrentou. Sim! No Z, sim, ele enfrentou, mas ele enfrentou na nossa linha, na linha do tempo do, então, entre aspas, presente, mas não na linha dele. Não, na linha dele ele matou na primeira versão do Cell. Sim, naquela versão embrionária. Ah, é verdade. Porque assim que o Trunks voltou pro futuro dele, ele foi lá e acabou com 17 a 18. Isso. Nossa, mas que confusão, meu Deus do céu, eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando. É porque na verdade teve... É bem confuso, caramba. Porque, vamos dizer, teve o futuro em que o Goku morre, seria o futuro que a linhagem ia indo. Aí ele voltou no tempo. A linha principal, né? Seria, isso, né? Isso. Aí ele criou uma... Aí ele voltou num tempo. Uhum. E... E levou o remédio pro deu Goku. Deu o remédio pro Goku. Uhum. No momento em que ele deu o remédio pro Goku, ele criou outra criou linha. Criou uma partição. Na verdade, não. Na verdade, ele criou não. Outra ele... linha temporal. Ele criou uma outra linha temporal, sim. Mas ele fez com que a linha temporal dele fosse tratada como uma paralela, ao invés de ser a principal. Então, é principal pra gente, né? Na verdade, a linha principal, na verdade, é que o Goku morre, seria. Sim. Aí o Dragon Ball começou a acompanhar a linha paralela, que é a que o Goku sobrevive. Sim. Nisso ele treina com Goku e Vegeta. Aí ele volta pro tempo dele, se eu não me engano, e mata os androides. E muito mais fácil, porque os androides do tempo do Trunks no futuro, eles são muito mais fracos. Isso. E esses androides seriam o 16, o 17 e o 18? Sim. Isso. É só o 17 e o 18, né? Que... Ah, 17 e 18. O 16 sim, ele não foi despertado. Uhum. Aí tem um porém que quando ele volta lá pro futuro e depois ele matar o 17 e o 18, uhum, o Cell mata ele, uhum, e vem pra onde existe ainda 17 e 18. Sim, mas aí o que acontece? Com a volta do Trunks pro futuro, ele criou ainda um outro braço em que ele simplesmente extermina os androides e extermina o Cell logo em seguida. Sim. E é essa linha que é o que continua no Dragon Ball Super. Sim, que é a linha do Goku, que é a linha dele, né? Que sobrevive. Que é o único... A linha principal, né? Não, que... fica a linha principal, que é a do Goku, e tem a linha que ele sobrevive, que ele matou o Cell. Sim. Uhum. Sim, sim. Na verdade, ele não sobreviveu, né? Porque o Cell matou ele de qualquer maneira. Mas ele não morreu de doença. Aham. Yeah. Mas não, pra resumir tudo, ele matou o Cell com o Kuririn. O Kuririn? Caramba! Caramba, como assim o Kuririn? Porque quando eles descobrem a origem do Cell, o Kuririn vai lá onde o Cell tá sendo produzido. Verdade. E ele obtera o laboratório. Sim, exatamente. Ele trouxida o laboratório, tá certo. Ele trouxida... Eu não lembrava disso. Ele acaba com o laboratório. Ele destrói o laboratório. Sim, ele destrói o laboratório, então... e o embrião do Cell. Então o herói é o Kuririn. Quem disse que o Kuririn não serve pra alguma coisa? Porque senão o Cell ainda continuaria e surgiria mais tarde. Sim. Vocês estão vendo como é bom ter alguém de orelha, cara? Porque tava muito confuso. Agora faz mais sentido. Sim, agora que faz mais sentido, aí o que acontece? Calma que piora. Vamos lá. Ah, mas eu acho que sempre, toda vez, quando você tem uma história que você que trata de viagem no tempo... Sempre tem que prestar atenção e sempre tem que... Seja pra quem tá assistindo, pra quem tá escrevendo. Exato. Porque a chance de dar uma caquinha é gigante. Não. Chance de você ter uma plotline solta, ou um plot hole da ideia, é bem complicado. Opa! E assim, esse daí, felizmente, não acontece isso, pelo menos na minha humilde opinião de merda. Eu não sei o que o Josué acha, mas a gente vai descobrir isso mais pra frente. Eu acho o seguinte... Pode falar. Pode falar. Não, eu acho que assim, na saga do Z, deu mais trabalho de entender do que agora no Super. No Super eles explicaram bem. É, porque o Super, então... eles apararam as arestas do que tinha sobrado do Z, né? Sim. Então eu acho... Fica ou mais seja, fecharam os buraquinhos na plot, né? Exato. É, fecharam, mas abriram outros também, né? Mas é como eu falei, quem tá escrevendo, quem tá assistindo, precisa tomar cuidado, porque é por causa dos buraquinhos na trama, né? Sim. Buraquinho não. Eu tô sendo legal. São rombos, né? São rombos, não são buraquinhos. Eu tô sendo legal, entendeu? Então, aí o que aconteceu? A Mai meio que distraiu. Distrai. Ele distrai o Goku Black. Ela distrai o Goku Black pra que o Trunks possa pegar o combustível e possa pegar a nave e ir pro futuro. Só que tem um pequeno porém. O Black, que é apresentado apenas como Black no começo, ele depois ele é descoberto que tem a cara do Goku. E a gente não sabe o porquê. É o Goku negão. Sim. É o Goku Black. Black porque ele é do mal e usa preto. Ó, oh, ele é gótico. Né? É gótico e emo, vamos dizer assim, né? Ai, que preconceito, meu Deus do céu. Mas enfim, aí o Trunks chega no presente. E ele chega lá desacordado. Porque assim, ele tá muito tempo sem comer. Por isso que ele não conseguiu lutar direito com o Goku Black. Porque ele tava quase... O alimento no futuro dele tava muito parco. Então ele simplesmente chegou lá quase sofrendo de inanição. Eles estavam dando uma de Mad Max lá comendo comida de cachorro. Não, eu acho que nem o cachorro tinha comida de cachorro. Então, mas eles estavam comendo comida de cachorro. O cachorro era comida, né? Exato. É, o cachorro era comida. Exato. E aí ele tá lá desmaiado, aí quando ele recobra a consciência, a primeira pessoa que ele vê é o Vegeta. Logo em seguida, ele vê o Goku. E assim, do nada ele já chega dando porrada no Goku que a para com uma mão. Porque ele é foda pra caralho, né? Não, por causa que o Trunks no futuro é mais fraco, obviamente. Mas aí o Trunks depois entende que o Goku dali é o Goku original, vamos dizer assim, né? Entre muitas aspas. E aí ele parte pra entender o que tava acontecendo ali. Aí, claro que tem que ter uma briguinha, né? É, o Goku, pra variar, quer brigar com todo mundo, né? É, o cara é maníaco por porrada, né? E aí ele fala assim pro Trunks: vai com tudo que eu vou maneirar na porrada. E aí a gente descobre que o Trunks no futuro já assumiu o nível Super Saiyajin 2. O quê? Sim, Trunks do futuro assumiu o nível Super Saiyajin 2. Caramba, eu pensei que era só o Goku que conseguia fazer isso, cara. Na verdade, o Goku, o Vegeta e o Trunks do futuro agora. Porque o Vegeta, pra assumir o nível 2 do Super Saiyajin, ele teve que vender a alma pro Majin Buu. Ué, mas o Gohan também não consegue? O Gohan, ele passa direto do Super Saiyajin pra forma mística. Ele não... forma 2 ele consegue no final do céu. Ele consegue, é como ele derrota o céu. Não, tá certo, tá certo. Aspas, né? Tá certo, tá certo. É, quando o Cell mata o 16, que aí ele fica putinho e vira... Sim, é aí que a gente tem quatro Saiyajins que conseguem chegar à forma 2. Nossa, que bagunça, meu Deus do céu. Mas aí o que acontece? O Goku, ele já vai direto pro Super Saiyajin 2... E bate de frente com o Trunks. Só que não, aí... Só uma pergunta. No Dragon Ball, antes disso aí, ele já era já tinha conseguido chegar ao Super Saiyajin 3, né? Sim. Calma que a gente vai chegar lá. Por que que nesse meio tempo ele conseguiu chegar no 2 e não no 3? Aí é que eu não sei. Mas assim. No 3 só foi o Goku que chegou até hoje. Então, o único que chegou até o 3 no momento foi só o Goku. E o Gotenks. E o Gotenks. É, pra se transformar em Super Saiyajin 3, tinha que ver meio que o Goku se transformando, porque tinha que manipular o chakra de uma determinada forma. Como é a transformação Super Saiyajin Azul, né? Que é o ki puro, né? Vamos dizer sim, assim. E não durava muito, né? O Super então, Saiyajin 3, né? O 3 ele abandonou, ele abandona e ele explica até no Super. Por isso que o Super ele fecha muito gancho. Sim. Ele explica bem mas ele comenta no Z que porque o 3 é. O 3 ele é meio fora, porque ele não consegue manter muito tempo, porque consome muita energia, né? É, isso aí. Sim. Isso e ele aí, fala no Z, não fala? Ele fala no Z e fala no Super de novo. Aí, ó, como é bom ter um cara orelha aqui, rapaz. Aí, ó, tá vendo? Mas enfim, é aí que a gente vê que assim. Os dois estão batendo de pau. O Trunks do futuro tá batendo de pau a pau enquanto o Goku tá mantendo a transformação de Super Saiyajin 2. Aí ele falou. O Goku vira pro Trunks e fala: vou aumentar o nível, vê se não morre. E aí ele assume a transformação Super Saiyajin 3. E faz a mesma coisa que ele faz, usando de referência aqueles primeiros episódios do arco do Cell. Ele para. A espada, aquela espada do Trunks com dois dedos só. E aí todo mundo sabe que o. Todo mundo até o presente momento sabe que o Goku e o Vegeta tinham conseguido alcançar o nível do Super Saiyajin Azul. Só que em nenhum momento ele utilizou isso contra o Trunks do futuro. Até porque seria injusto, coitado, né? O cara acabou de chegar, tá cansado. Aí o Trunks do futuro se recupera, né? Porque. E o mais interessante. Isso vai vir um pouco mais pra frente, depois se vê. E é justamente nesse ponto que a gente vê que depois que o Trunks tem essa questão com o Goku Super Saiyajin 3. Ele conta um pouco do que aconteceu depois que ele voltou pro futuro dele. Como ele enfrentou junto com o Kaioshin o Babidiu da Burá. E eles impedem que o Majin Buu surja. Ou seja, não tem Majin Buu no futuro do Trunks. Não, até tem, só que ele não foi. Né? Não ele tem. Ele ainda não saiu do vaso. É, na verdade, ele continua selado. É. E aí o. O Trunks do futuro junto com o Kaioshin do futuro, eles acabam com o Babidi e o Daburá. Coisa que devia ter feito no presente também, né, cara? Logo de cara, né? Uhum. Coisa que não foi feito no nosso presente. Mas sabe, o futuro do Trunks é bem triste, né? Eu não sei se eu voltasse assim, se eu voltaria pro meu tempo de verdadeinha, porque... É muito triste. Então, só piora. É um futuro Terminador do futuro. Você sabe que, né? Você não vai ter nada pra estar zoando. E é nesse assim, isso fica pior, velho. Pode ter toda certeza. Fica pior. Vocês acham que o futuro do Trunks é triste? Fica pior. Nossa, vai piorar, cara. Vai piorar, cara. Vai piorar. Puta merda. Não há nada tão ruim que não possa piorar, cara. Esse é um lema da vida. Exatamente. Usando, agora a gente descobre que o Black, que tá lá no futuro, ele tem um anel esquisito. E esse anel tem o símbolo dos viajantes do tempo do jogo do Xenoverse. É aí que começa a conversar o Dragon Ball Xenoverse com o Dragon Ball Super. É que é o... E aí eles é onde eles descobrem lá que só tem um Kaioshin, né? Que toma conta desses todos os anéis e tal. Sim. É que o jogo do Xenoverse eu não joguei, cara. Eu só vi alguns gameplay. Não, mas é justamente jogar. Isso. Aquele símbolo que você vê lá no anel do Black. No Dragon Ball Xenoverse tem esse símbolo. Que é inclusive símbolo do Demigra. Que é o vilão do Dragon Ball Xenoverse o primeiro. E aí, por causa desse anel, o Black consegue viajar pro presente, se bater com o Goku. E todo mundo vê que... Pode falar. Não, é todo assim, né? Que aí é o que eu falo, né? É o gancho que o Dragon Ball deixa pra drama, né? Porque no nível que tava o Black aí, no momento que ele encontra o Goku também varria ele do mapa como se fosse nada, né? É. Só que é aí que a gente aprende qual é a melhor técnica do Goku Black. Ele toma muita porrada, o poder dele aumenta. Só que assim, isso a um nível absurdo. Aquela questão do Saiyajins, quanto mais eles lutam, quanto mais eles apanham e se recuperam, mais eles ficam fortes. Só que o Black leva isso a um nível absurdo. Sim. Porque você vê pelas... Mais pra frente a gente vai ver, por exemplo, as batalhas. E cada vez ele meio que quase perde e depois ele volta monstruosamente mais forte. Sim. É foda. Porque essa primeira luta, o Black tá na sua forma normal. E ele simplesmente, o Goku já tá lá na forma dele Super Saiyajin 3 e dá um cacete lindo. Mas é aí que, por conta de, sei lá, se é falta de energia ou porque ele não é um Kaioshin, ele volta pro futuro. Ele é forçado, né, pelo anel, né? Sim, a voltar pro estado de origem. Sim, ele é forçado a voltar pro futuro, exato. E aí a gente vê aquela questão do Goku querendo treinar lá com o Bills, o Whis. Só que o Vegeta continua treinando na máquina do. Na máquina a máquina de gravidade que a Bulma fez pra ele. Então, eu quero saber que nível tá essa máquina, né? Porque o Vegeta já controla o Super Saiyajin Azul, ele tá pau a pau com o Goku já, né? Sim. E ainda se aquela máquina ainda surte efeito pra ele, né? É, eu acho que ele utiliza aquela bagaça no máximo. É mais pra lutar, pra poder treinar o nível base dele. É que ele não se transforma, né? Ele fica sempre no modo normal. Sim, ele fica sempre no nível normal. E ainda foi aquela sala de treinamento foi incrementada com lasers. Velho, isso de incrementar com lasers é uma coisa muito... Cara, na hora que eu vi isso, eu falei assim... Tá, agora tem lasers. Não, é pra poder fazer com que o Vegeta treine a velocidade dele. E aí a gente entra numa parte do anime que é basicamente um flashback pro Trunks do futuro. Porque é aí que o Trunks ele tenta trazer alguma coisa pro Gohan. O Gohan, você pode ver que o Gohan de hoje, ele tá fracote, velho. Ele mal consegue subir pro nível Super Saiyajin. Quanto mais o 2 e o Místico, ele não chega nem perto mais. É, não chega nem perto. Calma que isso daí vai ser... Ele para de treinar, né? Ele parou. É, porque agora ele se transformou num paizinho de família. É, na verdade ele deixou de ser vagabundo, né, como o pai, né? Exato. Essa é a diferença, todo mundo vê o Goku como herói, mas ele não passa de um vagabundo, né, sustentado pelo pai da mulher. Ah, mas velho, ninguém consegue ser um pai presente e não se estrepa, né? É, não, só que isso é não larga tudo, ele, né? Isso é que eu acho engraçado, né, o Vegeta, com toda a maldade passado maligno dele, consegue ser um pai decente, o Goku. Mas é que ele teve um pai escroto e ele não quis esquecer um pai escroto pro filho dele, uai. É isso. Não. Eu vejo o Vegeta, ele não como um cara mau. Eu vejo ele como um cara prepotente. Sim. Então, ele teve a época dele de vilão. Hoje em dia ele tá mais pra um anti-herói. Na verdade, eu acho que ele nunca foi um vilão. Ele nunca foi um vilão, ele é prepotente. Ele nunca foi um vilão. Ele sempre foi prepotente, ele sempre achava que Porque os outros seres eram menores do que eles, né? Mas acho que aí tudo vai da forma como as coisas aconteceram na vida do Vegeta, né? Porque, né, tudo bem, já sendo um príncipe, se já incute que, né, que as outras pessoas são menos, né? Mas, eu acho que não, eu acho que o Vegeta, no meu ponto de vista, ele nunca foi um vilão. Ele sempre foi prepotente, e ele era, na verdade, pra mim, ele foi sempre um anti-herói. Não deixou de ser um anti-herói. Ele sempre foi pau mandado do Frieza. Entre aspas, né? Ele obedecia ao Frieza até onde era vantagem pra ele. É, porque ele não tinha como derrotar. A partir do momento que não tinha mais vantagem pra ele, ele se rebelou. Sim. Entre aspas, né? Ele deixou. Então, por isso que eu concordo com o Dan. Ele é prepotente... E ele faz as coisas pra ele. Ele é prepotente e egoísta. Entendeu? Mas isso daí é do sangue Saiyajin, né, velho? O Goku é muito parecido, só que de uma maneira um pouco diferente. Não, é que o Goku, o Goku é que ele foi criado, né, por aquele senhorzinho lá, né? Por isso que ele não seria um Saiyajin normal, né? É, só lembrar como é que era o Raditz e como era o Nappa, né? É, e depois teve o Kamen Sennin, né, que ensinou muita coisa pra ele, né, e isso aí foi uma coisa que mudou muito ele, né? Tá, agora vamos voltar pra nossa pauta, né, que é Dragon Ball Super. É um exemplo perfeito de como o meio modifica a pessoa, né? Uhum, exatamente. Modifica a natureza da pessoa. Vamos lá, gente. Aí, olha, até que eu tô sendo uma orelha bom, né, cara? Tá indo, né? Apesar de eu não ter assistido nada, né? Aí o que acontece? Eu não sei se vocês lembram, na saga do Buu, em que o Trunks do presente tá treinando com o Vegeta. Uhum. Aí é quando o Vegeta descobre que o Trunks do presente consegue se transformar em Super Saiyajin. E aí ele vira pro Trunks do presente e fala: se você me acertar, eu te levo pra passear. Tanto que isso daí foi até corrigido no começo do Super. Ele fez a mesma coisa com o Trunks do futuro. Só que tem um pequeno porém. O Vegeta não é tão bonzinho quanto o Goku. Ele simplesmente vai pra cima do filho... Na base do Super Saiyajin azul mesmo. Tá pouco se fudendo. Cara, é assim, né? Mais ou menos pra testar também todo o potencial que o Trunks tem, né? Sim, mas assim, convenhamos. A diferença entre o Super Saiyajin 2 e o 3 não é tão grande quanto a diferença do Super Saiyajin 2 e o Super Saiyajin azul. Sim, eu sei. Sei que o Vegeta exagerou. Mas tem uma coisa, né, porque o Trunks, ele é um híbrido, né, de um ser humano que é a Bulma com o Super Saiyajin, né? Sim. É, ele é o mesmo que o Gohan, né, seria. Sim, ele é a mesma coisa que o Gohan, ele é a mesma coisa que a Bra, que é a irmã dele, que apareceu... E pela lógica, ele não seria tão poderoso como um Saiyajin puro, né? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É. Quando se mistura com o DNA humano, o guerreiro ele fica mais forte. Sim. Por exemplo, o Goten e o Trunks já conseguem virar Super Saiyajin criança. Sim, eles... Ah, putz, eu lembro disso aí no Tenkaichi Budokai lá, que eles se transformam em Super Saiyajin, né? Exato, os molequinhos têm... O Trunks tem 8 e o Goten tem 7. Eles já conseguem se transformar em Super Saiyajin sem treino, cara. Então, o Gohan, com 5 anos de idade, 3, acho que era 3 anos, no começo do Dragon Ball Z, ele consegue alternar o poder dele a superior ao Raditz, que era superior ao Goku, por exemplo. Exato! Eu acho que essa facilidade de poder, de dar o boost, é da ideia do gênio humano, né? O que eles querem dizer é que o gênio humano, ele é uma espécie de catalisador pro gênio Saiyajin. Cara, eu acho que esse é um cheat code do Toriyama, cara. Se é ou não um cheat code do Toriyama. Os humanos não são tão trash, né? Isso aí é um cheat code do Toriyama, cara. Se é um cheat code, eu não sei, mas é o que é levado. Aí, mas voltando. Mas, assim, é que assim, nesse voltando. Ponto a gente já tem a. Assim, isso a gente já veio do final do torneio lá do Bills e do Champa, que aparece o Zeno Osama. Que é o deus mais forte de todos os universos. E é uma criancinha, é um molequinho que gosta de brincar. Só que a brincadeira dele fez apagar 6 universos que antigamente tinha. Eu gosto de personagens assim, que você olha pro personagem, não dá nada, e é aqueles personagens que faz tabum. Sim, é. Criancinha, pequenininha, fofinha, mas na verdade, tipo... uma criança com uma fazenda de formigas. Eu consigo destruir isso rapidinho. Eu gosto de personagens assim. Então, ai, que legal. Você... Crise no Infinitas Terras. E aí vocês vão ver mais pro final desse episódio o quanto que isso é verdade. Aí o que que acontece? A ideia da fazenda de formiguinhas? Você vai ver. Sim. Calma aí. É mais terrível ainda. Opa! O Zeno, né? É o Zeno. O Zen Chan, como o chama ele, né? É. Eu achei um personagem, sei lá, porque, cara, ele é muito fácil de ser manipulado, cara, né? No final, aí ele pode acabar com o universo todinho simplesmente porque alguém sussurra no ouvido dele, cara. É, quem vive sussurrando no ouvido dele é o Daishin Kan, né, pô? Sim. Que é o outro personagem, que é o anjo, equivalente ao Whis. O que o Whis é pro Bills, o Daishin Kan é pro Zeno. Inclusive é o pai do Whis. Sim. Isso é que às vezes você tem a graça de um personagem influenciável, né? Porque, tipo, você tem um personagem influenciável, e geralmente acontece isso, é um personagem que tem um poder muito grande e, tipo, ele não tem, na verdade, uma mente própria. Ele é usado meio como arma, né? Veja o Goku. Ah, mas o Goku, ele tem uma... O Goku, ele tem uma... A essência dele é de criança, né, cara? Pois ele é. Ele tem uma grande... Parece que o Trunks faz uma respiração boca a boca na Mai. E o Goku vê, né, isso? E aí todo mundo fala, ah, mas ele beijou a Mai, né? E aí o Goku diz, mas qual a graça de beijar, né? O Goku Vegeta até pergunta pra ele se ele nunca tinha feito isso e tal. Fica a minha pergunta, é inocente, né? Como é que ele foi? Como é que nasceram, né? Então, o Goku sempre foi muito. O Goku sempre foi muito instintivo. E vocês ainda têm alguma dúvida que isso foi. Que o nascimento do Gohan e do Goten foi completamente dirigido pela Chichi? Ah, sim, ela drogou ele, teve isso. É um estupro de um Goku. Não, eu nem digo que foi um estupro, porque... Foi basicamente pegar ele pela mão e fazer ele seguir o instinto. Coitado do Goku, foi violentado, cara. Não, é porque assim, teve... Inclusive nessa época, quando veio esse episódio, ficou um puta de uma discussão na internet... Se o Goku já tinha beijado a Chichi. Na verdade, tinha sim. Cara, hoje em dia tudo vira discussão na internet, né? O povo não tem mal o que fazer. Pois é, é bem por aí. Aí o Goku e o Vegeta vão pro futuro, a primeira vez. E aí, o que acontece, a gente descobre que o Black, ele consegue se transformar em Super Saiyajin. Mas a versão dele do Super Saiyajin Deus. Sim, a versão deles do Super Saiyajin Deus. Ao invés de ser azul, como foi o caso do Goku e do Vegeta, é o Super Saiyajin Rosé. Ou como seria o normal dizer, Super Saiyajin Rosa. É mais pelo fato de ser um Super... acho que talvez esse Super Saiyajin Rosé seja o Super Saiyajin Blue, só que puxado pro sangue. Porque a personagem que fez o Black, ele não tem 100% do controle do corpo do Goku. Que nem o Ginyu não tinha. Uhum. É que meio que parecido, bem, meio que um easter egg aí do... Sim. Papa Ginyu, né? E aí, o que que acontece? Aliás, a gente até pulou uma parte, que é justamente a parte em que o Goku tá junto com o Bills e o Whis, que eles descobrem quem é o guardião dos Anéis do Tempo. Que eles falam agora dos Anéis do Tempo. Tem um anel prateado, que é o anel do Kaioshin, guardião do tempo. E tem os anéis verdes. Cada anel verde é criado por uma disrupção no tempo. Caralho, isso me lembra Lanterna Verde, cara. Não só Lanterna Verde, né? Você começa a ter essas joias especiais, né? Você começa a fazer referência com trocentas milhares de coisas, né? Porque aí se você vai pra Marvel, tem as joias da Manopla Infinita, né? Aí tem as joias dos Lanternas. Aí você vai. Então, acaba tendo. Ah, não, ele é um. Acaba sendo um plot device, né? Uma ideia de você ter uma trama, um objeto imbuído de um poder especial X, entendeu? Que acaba trazendo outras coisas pra dentro da história em si, né? Exato, é aí que a gente conhece os Amas. Que é o aprendiz de Kaioshin do Goasso, que é o Kaioshin do décimo universo. E, assim, o Zamas, ele tem uma linha de pensamento que ele não tolera violência, mas ele utiliza da violência pra acabar com a violência. É, na verdade, ele, além de não tolerar a violência, ele também... Ele acha que, por ele ser um deus, né, as outras raças no mundo, não é, no universo, não é importante, né? Pra ele, sim, deveria só existir os deuses, né? Sim, exato. E mais uma vez, quem é que faz cagada em tudo ali, querendo brigar, né? Tudo começou com o quê? O Goku querendo brigar, exato. É, tanto... porque o Goku provou, né, que um mortal, que é a coisa que ele mais odiava, era mais forte que ele. Sim. E aí ele ainda debochou dele, né? E aí ele ficou, ele ficou putaço. É, porque o Goku ainda falou pra ele assim, né? Fique feliz, você ainda é mais forte do que o Kaioshin do meu universo. Pois é. Tipo, você não é tão bosta assim. Essa foi a formiguinha. Mordeu ele ali e aí fudeu tudo depois. Exato. E foi justamente aí... que a gente pega a questão em que tudo vai acontecendo numa velocidade absurda, onde o Zamas, ele acaba saindo dali pra poder fazer o plot dele do plano. E... Essa parte ficou um pouco confusa, né, cara? Porque parece que eles estão ali, nesse pedaço que aí ele sai pra fazer outras coisas, e parece que eles estão lidando com duas ou três linhas temporais ao mesmo tempo, né? Mas é isso mesmo. Ficou muito confuso, cara. Então, o que que acontece? Isso a gente vai... foi explicado um pouco mais pra frente num anime. Mas o Zamas, ele encontra com a sua versão do futuro, do Trunks. E a sua versão do futuro do Trunks, ele toma o corpo do Goku, mata o próprio corpo, junto com a Chichi e o Goten. Mas... É nesse momento é que cria-se outra linha temporal. Exato. Na verdade, o Zamasu, ele... ele sabe aquelas esferas gigantes do tamanho de um planeta? Exato, a Super Dragon Balls. Então, aí ele, por exemplo, o Zamasu, por exemplo, que é um ano no futuro, seria... Ele pega essas esferas e, se eu não me engano, ele escolhe ser imortal. Sim. O primeiro desejo dele foi que ele foi imortal. Sim. Isso. Aí ele volta no passado, bem antes disso, o Goku tá trabalhando lá na fazendinha dele lá com a Chichi. Sim. E aí ele mata a Chichi, o Goten e o Goku e toma parte do corpo do Goku. Exato. Formando assim o Black. Isso. E aí ele vai pro universo do Trunks. Lá ele acha o Zamas, já como Kaioshin, provavelmente. É, e sim, aí já ele... como Kaioshin, porque ele já tinha matado o Goas. Isso. E aí ele vai e os dois planejam junto, né? Que é o que eles chamam de Zero Ninguém Keikaku, que é o plano Zero Mortais. Isso, então eles vão varrer o universo pra deixar só deuses. Sim. Sendo que eles, antes disso aí, vão e mata todos os Kaioshin dos outros universos. Como os Kaioshin são a contraparte dos deuses da destruição, que são os deuses mais fortes, os deuses da acabam destruição... morrendo. Isso aí, os deuses da destruição morrem por tabela. E os anjos, que é o caso do Whis, eles somem. É porque a relação do Kaioshin com os deuses da destruição é a mesma relação que o Kami-sama tinha com o Piccolo. Exato. Se um dos dois morreu, o outro também some. Exato. Que é bem estranho isso, né? Porque, por exemplo, você vê o Kaioshin e o Bills. Se você matar o Kaioshin, o Bills morre. O Bills morre. Sendo que o nível do Kaioshin é tipo o nível do Gohan Universitário. Sim. O Kaioshin. Gostei dessa do Gohan, nível do Gohan Universitário é ótimo. É, porque o máximo que o Kaioshin consegue chegar é o nível Super Saiyajin base do Gohan. Aham. É, que é o. Mais ou menos o que eles. No Tekkaichi Budokai, quando eles conhecem o Kaioshin, é mais ou menos aquele nível que o Gohan ainda tem. Sim. Que ele teve que fazer todo um treinamento pra pular o nível 2 de Super Saiyajin pra assumir o modo místico. Que é o modo Super Saiyajin 3 do Gohan, né? Vamos dizer assim. Isso. Ele fica com cabelo preto, mas ele fica superior a um Super Saiyajin 2. É, ele fica no mesmo nível do Super Saiyajin 3, vamos dizer assim, né? É, mais ou menos isso. E é nesse momento em que o Goku e o Vegeta tomam uma sova fodida do... Assim, voltando agora pra parte do... Voltando pra parte do... De onde o Super Saiyajin Rosa aparece, o Black dá um cacete lindo no Goku e no Vegeta. E olha que os dois estão em suas formas azuis. Não faz muita diferença. E olha que os dois... Os dois lutando juntos... Quase morrem na mão dos Zamasu Super Saiyajin Rosa. O Vegeta praticamente morreu, né? É, quase. Por muito pouco ele não morreu. E eu não gostei disso de novo. Não, o Vegeta não pode morrer. Então, mas o... Ali também tem um agravante, né? Porque tem vários golpes que eles dão no Zamasu, né? E, cara, ele só não morre porque é imortal, né? É. Essa é a vantagem que ele tem. Não. Ele ainda não é imortal. Olha, ele já tava com o imortal. Não, o imortal é o Zamasu... Na forma de Zamasu. É o Zamasu normal, é o Zamasu que veio do presente. Sim. É isso que a gente tá falando. Eu tô falando do Goku Black. Que é o Zamasu que tomou o corpo. Então, mas enquanto o Goku luta com o Black, o Zamasu aqui que segura o Vegeta. Sim. E o Vegeta solta uns ataques que consome metade do corpo do Zamasu lá e ele volta ao normal. Sim. E o outro, o que é na forma do Goku, ele fez um pedido para aquele Shenlong pra ser mais forte que o Goku, né? Sim, com o corpo do Goku e o poder de regeneração. É, ao extremo, tipo, é só o Goku dar uma porrada nele com força que o poder do Black aumenta. Uhum. E aí, gente, o que doideira. E aí o que que acontece? A doideira que sempre acontece é quando se existe time travels na ideia, né? Porque aí o que que acontece? Viagem no tempo, você tem essas doideiras, né? Aí o que que acontece? Pra poder se recuperar, o Trunks pega o Goku e o Vegeta, taca dentro da nave e traz de volta pro presente. Por quê? Por que isso aí? Porque o Goku esqueceu de levar as porra das sementes dos deuses. Exatamente. Deixou em cima da descarga. Filha da puta. Bem isso. Goku sendo Goku, ué. Você não faz uma tapadice dessa, não dá certo, né? Não é o Goku, velho. Mano, exatamente. São dois ganchos desse assim, o Goku. Deu dois vacilos. Calma que esse daí é só o primeiro. É, esse é só o primeiro vacilo. Aí o que que acontece? Nesse momento, quando eles voltam pro presente, o Goku pede ajuda pro Bills e pro Whis. Aí o que que acontece? Aí eles começam a analisar a situação e entender o que acontece. Aí eles conseguem meio que matar que o Osamasa era um cara que odiava os mortais, que portanto tinha que ser destruído. Mas assim, os deuses não podem fazer assim do nada. Eles precisavam de provas. Por isso que o Bills e o Whis foram junto com o Goku. Que aí eles foram atrás do Gohas. Eles estavam junto com eles, o Gohas e o Osamasa, né? Aí o que que acontece? Aí depois que o Goku, o Whis e o Bills fingem ir embora, o Zamasu vai lá e mata o Gohasu. Só que aí a gente tem aquele poder do Whis. Que ele consegue retroceder o tempo por 3 minutos. Tomou uma mata do caralho também. É que foi assim que... Vai ser isso daí que vai ajudar muita coisa ali. Cara, mas isso é um Deus Ex Machina que não deve ser usado, velho. É um negócio muito... não deu certo aqui. Beleza, a gente volta 3 minutos e pronto. Pô. Aí você já vê isso aí naquele filme lá do Freeza lá. Sim. É que perde a graça, né, cara? Exato. Não, mas, cara, se você tava falando em cheat, cara, o Whis, ele é um cheat em pessoa. Ele é o cheat, ele é o personagem cheat. Porque assim, ele é mais forte que o Bills. Ele não quer fazer nada, ele só quer estar ali do lado do Bills e ajudando ele, treinando ele pra ele se tornar mais forte. E ao mesmo tempo, ele tem essa técnica de voltar 3 minutos no tempo pra evitar catástrofe, velho. Nesse ponto, a gente vê que o Whis, ele volta no tempo 3 minutos. O tempo suficiente para eles pegarem o Zamasu com a boca na botija. E aí a gente vê o poder de um deus da destruição. Cara, eu achei foda isso aí, mano. Porque assim, a gente viu a luta do Goku com o Bills na Batalha dos Deuses. E a gente vê o quanto que o Bills é forte. Só que ele não usava nem um décimo do poder dele. Então, mas eu acho que, por exemplo, o questão de nível de poder, eu acho que o Goku tá quase chegando no nível dele. Então, agora. É, agora. Agora. Não então, nessa parte. Então, só que aquele poder que o Bills usa pra apagar o Zamasu, ele apaga, ele não destrói, ele apaga ele do universo. Ele simplesmente elimina sem possibilidade de volta. Que é a palavra Hakai. Então, e aquilo ali é como se fosse uma técnica que só os deuses da destruição possam usar. Exato. O que que acontece? Quando aí o Zamasu do presente, ele é destruído. O Gohasu, que é o Kaioshin do décimo universo, ele sobrevive. Aí o que que acontece? Nesse momento, o Gohasu, que é o Kaioshin do décimo universo, ele simplesmente agora a gente sabe que existem 5 anéis do tempo. O anel original, o prateado, e 4 anéis verdes do tempo. Desses 4 anéis verdes do tempo, um deles foi criado pela viagem do Trunks, e o outro foi criado pela viagem dos Amas, que a gente vai acabar trazendo agora. E aí, no presente, o Goku, ele tá treinando junto com... Ele treina pra poder ficar mais forte. Só que aí, o que que acontece? O Vegeta, ele vai treinar lá no Salão do Espaço e Tempo. Lembram dessa? Ah, eles voltaram lá, os dois, ou só o Vegeta? Não, só o Vegeta. Dessa parte aí, essa parte que vocês estão falando, eu já não assisti, então não sei, não. Aí o que que acontece? O tanto foi o poder que o Vegeta conseguiu, que ele tava mais forte que o Goku, e ele conseguiu destruir a Sala do Tempo. Ô, louco, coitado da Sala do Tempo. Coitado do Dendê, que teve que refazer, né? Aí o Dendê e o Sr. Popo tiveram que refazer o Salão do Tempo. Ah, é verdade, eu falei Mestre Karin, não, Mestre Karin é de outro lugar. É, o Mestre Karin fica abaixo, né? Ele fica abaixo. É. O Mestre Karin é o gato, né? Sim, o Mestre Karin é o gato. Então, ele fica pra baixo. Eu nem sei se ele já chegou lá. Aí o que que acontece? No episódio 60, que agora a gente pode falar do episódio 60, que é justamente aí que, assim, o Goku e o Vegeta, junto com a Bulma, acreditem ou não, a Bulma foi pro futuro, e aí eles voltam pra lá, mas os dois já vão, assim, os Amas do presente, que escapou da morte, mas estava na linha paralela, e o Goku Black, que é os Amas também, mas ele tá em corpo separado. E aí, a gente sabe que a gente começa a ver aí a história toda que a gente acabou de falar é completamente revelada nesse episódio. Tanto que o nome do episódio é De Volta para o Futuro, a verdadeira identidade de Goku Black sendo revelada. Né? Então, só que é o seguinte, né? Nesse meio tempo, antes de voltar para o futuro, eles tinham que lidar com o Zamasu mesmo, que ele era imortal. Não tinha como matar ele. Sim. Ah, sim, O Goku volta a treinar com o Mestre Kami. Sim, pra aprender o Mafuba. Lembra dessa, o Álvaro? Não, o que, que é isso, né? Uma fuba é a técnica que eles tentaram utilizar no Piccolo. O Nossa. Piccolo. Ah, aquele mafuba, não é? Isso! Essa técnica que foi utilizada no Dragon Ball clássico, que foi utilizada primeiro pelo Mestre Kami, e o Mestre Kami morreu por causa disso. Foi utilizada depois pelo Tenshinhan, que não conseguiu e quase se matou. O Tenshin não conseguiu fazer a técnica. Aí o que que acontece? O Goku aprende. O Goku meio que aprende a fazer uma fuba, mas ele não usa. Então, mas por que que ele não usa? Porque ele simplesmente. Porque filha da puta quebrou o vaso que seria usado pra aprender os Amas. Exato. Quem que quebrou o vaso? O Goku mesmo? Não dá um atento, cara. Mas é o Goku, velho. Ele é ao mesmo tempo o herói e o alívio cômico da história, né? Porque não é possível, de tanta meleca que ele faz de vez em quando. Ah, sim. Mas aí o que que acontece? Enquanto o Goku e o Vegeta seguram o Zamasu imortal e o Goku e o Zamasu Goku, que é o Goku Black, né? Adivinha o que que aconteceu? O Piccolo filmou o treinamento do Goku aprendendo Mafuba e mandou o vídeo por celular para o Trunks do futuro, por meio da Bulma. Aí vem a pessoa que pega assim, velho, mas como vai mandar o vídeo pro celular, pro futuro, pro passado, pro... Aí que vem, não, então... esse é um plan, é um plot hole, né? Não, esse é um plot hole, né? Ele, ela... É a Bulma que leva. A Bulma leva um dispositivo, né, um celular, com um vídeo do Goku aprendendo uma fuba. Aí ela mostra pro Trunks, e o Trunks aprende também uma fuba olhando o vídeo, né? Ah, é verdade. É, só que antes ele conserta... Não, a forma como o Jorge falou, foi tipo, mandou um filminho assim, tipo, de um pro outro, entre tempo... Não, mas mas o que acontece é que eu tinha falado que a Bulma foi com eles. Eu ia utilizar essa ponta aí. Desculpa. Não, mas sem crise. Manda a bola aí. Minha memória não anda boa para episódios de Dragon Ball. O engraçado é que enquanto tá o Goku e o Vegeta lutando com o Zamasu e o Black, tá lá todo mundo colando o vaso. É? Pra ver se usa uma fuba ainda. E aí eles não podem usar uma fuba porque o Goku, é mais uma cagada do Goku. O Goku esqueceu o amuleto de selar, o amuleto que é utilizado para selar no passado. É, porque o Trunks prende o Zamasu, só que cadê o selo? É. O Zamasu entrou dentro do vaso, mas como não tinha um selo, aí ele escapou de volta. Aí exato. Nessas horas que você entende... A raiva do Vegeta com cada tapadice que o Goku fala ou faz, né? É porque você vê o Vegeta berrando. Então, toda vez que o Vegeta encontra o Goku, é um berro de Kakaroto! Seu imbecil! Ai, ai. Mas é bem por aí. E aí, assim, o Trunks, assim, no meio dessa batalha, o Trunks até consegue selar o Zamasu imortal. Só que, por conta da falta do selo, o vaso vai pro saco. E aí, o que que acontece? Aí, o Black e o Zamasu estão dando um pau de novo no Goku e no Vegeta. E é aí que eles decidem usar os Potara. E aí que volta o Godito. Sim. O Vegito, sei lá quem... É aí que volta o Vegito. Não, o Godita é o... É a fusão do Zoro. O Gogeta é a visão com brinco, não é? Não, o Gogeta, ele é a fusão do Goku e do Vegeta usando a dancinha Metamoro. Uhum. Com o brinco com é o Vegeta. Brinco é o Vegeto. O brinco é o Vegeto, que é o que eles utilizam no que eles utilizam na saga do Buu. O brinco é o Vegeto, tá. Tá, não, eles usam os dois na saga do Buu. Na verdade, eu tô não, com o brinco e com a dancinha. Sim, mas a dancinha... Não, o Goku e o Vegeta... Ah, não, o Vegeta se recusa a fazer a dancinha. Sim, o Vegeta não faz a dança. Ele só se eu funde... Eu não vou passar essa vergonha. O Goku só se funde com o Vegeta, isso no Dragon Ball Z e no Dragon Ball Super, através dos Potara. E é aí que a gente ganha uma explicação por meio do nosso Kaioshin, e do Gohatsu, que é o Kaioshin do décimo universo, que para aqueles que não têm ou que não são Kaioshins, a fusão dura apenas uma hora. Isso, porque se o Kaioshin colocar dois Kaioshins, eles ficam eternamente unidos, né? Tanto que foi necessário para separar o Kaioshin e o Kibito, foi necessário eles pedir para as esferas do dragão para separar os dois. Uhum. E aí, como o Goku e o Vegeta não são, eles se separam após uma hora de uso. Sim. E aí a gente encontra o Vegito versão Super Saiyajin Azul. Foda para caralho, velho. Então. Cara, nessa luta aí, tem duas formas de Super Saiyajin nova, né? Vamos dizer assim, o Vegito em azul, né? Sim. Mas a que mais me impressionou foi a nova transformação de Super Saiyajin do Trunks. Calma que a gente vai chegar lá. O que que acontece? Nesse meio tempo, o Zamasu se funde com o Goku Black e assume um corpo meio Saiyajin, meio Deus. Foi a pior merda que o Zamasu fez. E aí, o que que acontece? Pode ver que, nesse meio tempo, assim, é uma luta do que eles chamam de Zamasu Gatai, que é a fusão do Black com o Zamasu. E o Goku e o Vegeta vão lá e, ó, pau, pau, pau, pau, os dois lutando, assim, numa força ferrada. Só que, assim, a fusão acaba e os dois ficam sem poder. Uhum. Assim, eles vão sentando um golpe atrás do outro. Aí o que que acontece? Nesse meio tempo vão golpes um atrás do outro. O Vegeta vai junto com o Trunks, dispara um Galikiho, não dá certo. O Goku vai lá e utiliza um Kamehameha e não consegue. Mas assim, metade do corpo do Zamasu não é regenerado completamente. É porque é um. Porque tem as duas naturezas ali, né? Sim, porque uma metade do corpo dele é imortal e a outra não é. O corpo do Goku, que tinha sido utilizado pelo Zamasu, em apropriação, tinha morrido. É, ficou meio que um zumbizão, né? Porque o Zamasu só tava meio que usando um corpo já podre, né? Que seria isso, que é a explicação que eles falam, né? Exato. E aí que... Sabe o que me fez lembrar essa forma, ô Josué? Aquele personagem do Resident Evil. Qual deles? Aquele gigantão? É, aquele gigantão. É o do 2. Resident Evil 2. Isso. O Nemesis. O Nemesis, isso. E aí... A gente chega aqui na parte onde o... Todo mundo tá lutando ainda contra o Zamasu fundido, mas ainda monstrão. Que ele, assim, tá com um braço absurdamente gigante. Aí o Trunks mostra o porquê que ele é protagonista. E assume o que eles chamam de Super Saiyajin Rage. É que é... Meio que... Eu pensei que ele ia virar azul ali, sei eu lá. Eu também achei. Mas não, ficou só no amarelo, mas com uma aura diferente. Assim, eu diria, ele entendeu parte da... Ele entendeu parte da transformação em Deus, mas ele não conseguiu fazê-la completamente. Ah, é porque a aura próxima do corpo dele fica meio azul. Aí vai mudando pra amarelo, só a hora, enquanto o cabelo continua amarelo. Sim, é como se a forma Super Saiyajin do Trunks assumisse uma parte do poder do Super Saiyajin azul dos dois. Aham. E aí, eles utilizando o maior estilo Star Wars, assim, a espada dele já é quebrada, né? Aham. E aí... Ele faz uma espécie de sabre de luz com Ki. Só que aí ele faz uma espécie de Genkidama. Só que é uma Genkidama em forma de lâmina, né? Sim, uma Genkidama em forma de lâmina. Uma Genki. Obrigado. É, não, isso foi erro da dublagem da Kim. Muitas vezes, o pessoal da dublagem, infelizmente, eles não têm... instrução de como preencher, como pronunciar algumas Sim. palavras em japonês, então eles falam do jeito que eles acham que tem que falar. Sim. É igual então, o Kami-sama, né? É. Porque Kami-sama é só Deus, né? Que Kami-sama é um honorífico para pessoas que é muito de alto nível, né? Isso. Exato, né? Então, é porque assim, às vezes na hora da dublagem, né? Quando tá dentro do estúdio para fazer a dublagem. Dependendo da direção de dublagem, você tem uma orientação ou não para esse tipo de coisa. Por exemplo, das vezes que eu traduzi para anime, para dublagem, eu fiz questão de colocar trocentas milhares de notas a cada pronúncia de palavra, entendeu? Porque para mim parece simples, que tô acostumada, né? Mas para uma pessoa comum, né? Não dá para você fazer um curso com os coitados dubladores e esperar que eles lembrem toda vez que eles forem fazer uma dublação do japonês. Então, eu fazia questão de colocar nota de rodapé. Não sei o quanto isso mudou na hora de fazer a dublagem, né? Não tive contato com o estúdio para isso. Mas, às vezes, quando tem alguma pronúncia mais próxima do japonês, é porque certamente a direção de dublagem ficou esperta com relação a isso. Ah, com toda certeza. Bom, voltando depois desse momento que eu achei foda pra caramba de explicação, a gente segue... É, momentos drops da Artemis, né? Aí, assim, a espada de Ki, que tinha assumido uma coloração amarela por causa do Ki Super Saiyajin do Trunks, ela assumiu uma coloração azul e passou do formato de uma espada normal do que era antes pra uma espécie de montante. Aham. E aí eles estão. E aí eles estão lutando. Lutando. Assim, pau a pau ali com os três pra cima do Trunks. E dali eles estão lutando. Aí o que acontece? Aquela questão da espada em que o Trunks tá lutando com o Zamas. E de baixo pra cima ele corta o Zamas no meio. Mano, ele separa a parte feia da parte que ainda tava bonitinha, né? Exato. Mano, nessa hora, quando eu vi essa parte, velho, eu fiquei muito... Meu, assim... Mano, que foda, que não sei o que... Não, a luta foi muito bonita. Foi muito bonita. Essas lutas finais, ela, ao finalzinho dela foi legal, mas tem alguns trechos no meio que me estranho, né? Tipo, aquele ataque lá de fumaça que o Zamas tinha. Na verdade, não é nem um ataque de Zamas, não é um ataque de fumaça. Aquela fumaça é o próprio Zamas. Isso, aí depois ele vira, meteu uma de Naruto, começou a criar clones, e disse, caramba, assim, do nada, disse, na verdade, tá bem, ele com o corpo dele, que foi... Que é aquela forma de fumaça, é a forma que ele conseguiu manter enquanto um ser imortal. E aí ele pegou uma... Ele foi criando clones, ele foi dando um coro no Goku e no Vegeta de novo. Uhum. E aí... É quando eles conseguem de alguma maneira lidar com isso, mas aí o Zamas começa a tomar o planeta Terra. É, que ele acaba cobrindo um planeta inteiro, né? Sim, e o mais interessante é que nessa hora, os únicos dois seres vivos, os únicos dois humanos que sobraram no planeta Terra, tirando o Goku, o Vegeta e a Bulma, são dessa linha temporal, é só o Trunks e a Mai. Sim, todo o planeta foi apagado. Todo o restante foi morto pelo Zamasugatai. Aham. E aí é quando começa. Aí é quando a gente vê quem é o Zeno, né? Sim, exato. Ô Artemis, você lembra que eu falei pra você do que era o Zeno-sama? Uhum. Então, o que aconteceu? Nessa hora, o Goku se lembra do botãozinho que o Zeno tinha dado pra ele. Que ele lembra... É que assim, enquanto todo mundo tava avaliando, que tava analisando o que tinha acontecido, o que tinha deixado de acontecer, o Goku tava conversando com o Zeno, o do presente. Uhum. E aí o Zeno do presente deu pra ele um botãozinho. Aperta esse botãozinho que eu vou aonde você estiver. E esse botãozinho tava com o Goku na hora que eles estavam lutando com o Zamasugatai. Aí o Goku vai lá e aperta o botãozinho. Aí aparece o Zeno do futuro, que não tinha morrido nas mãos do Zamas, que tinha matado todos os deuses da destruição. Mas como o Zeno não é um deus da destruição, ele só é o deus rei de todos os universos, ele não morreu. Sim, e aí é quando ele aparece. Só que tem uma parte aí que, pra mim, na minha cabeça, disse assim, fudeu. Porque quando o Zenon do futuro apareceu, ele olhou pro Goku e falou: quem é você, né? Sim. Porque ele era da realidade, porque eu pensei que ele era além da, das linhas temporais também, né? Não só dos universos. É, então, seria o mesmo Zenon. Sim, mas não era o mesmo Zenon. Era o Zenon do, do, da linha temporal do, do, do Trunks. Aham. Uhum. E aí... ele, o Zenon pergunta, quem é você? E aí o Goku, de uma certa maneira rápida, ele vai e fala, olha, esse ser aí vai destruir o universo inteiro se você deixar. E aí, ele depois de combinado, todo mundo pega a... O Kaioshin e o Goasu, que é o do décimo universo, eles aproveitam os seus anéis do tempo e voltam pro presente. O Goku, o Vegeta, o Trunks, a Mai entram na cápsula do tempo e se preparam pra ir embora. Porque o Zeno destrói o universo 7 inteirinho junto com o... com os Zamasu. Com o Zamasu. O engraçado, né, que quando ele destrói todo o universo 7, aí eles têm escapado pro passado, né, pra outra linha temporal. Só que aí o Goku volta, né, pra ver como foi que ficou o universo todo apagado. E aí o... e aí ele na volta ele cria outro universo. Outro... não sei, porque ele encontra o Zenon vagando pelo um vazio, né? Sim. E aí ele lembra de uma promessa que ele fez pro Zeno do presente que ia trazer alguém pra brincar com ele. Aí ele pega o Zeno do futuro e leva pro Zeno do presente. E aí ficam dois Zenos juntos. Paradoxo aí não rola não, né, velho? Tipo, não existe não. Paradoxo na linha Dragon Ball. Não existe. É, não. Nesse caso não existe paradoxo. Porque, os dois Zenos ficam juntinhos como se fossem irmãos. Deus. É, mas é assim. Mas é assim que o Zamasu vai pro saco. Então. E aí, o que que acontece? O Zeno do futuro é levado pro Zeno do presente. Os dois ficam juntos lá, tipo, um brincando com o outro. E isso... Você percebeu uma coisa que aconteceu aí, Josué? Seria? Que o poder do Daishinkan acabou de dobrar? Assim, por causa dos dois Zenos, né? Assim, quanto mais forte o deus da destruição, o deus acompanhado do anjo, mais forte o anjo é. E agora o Daishinkan tem o poder de dois Zenos. Mano, eu ainda acredito que ele vai ser o vilão dessa temporada atual, cara. Ah, eu não sei, cara. Não sei mesmo. Porque eu finalmente acabou os fillers. Próximo episódio já começa o torneio. É. Aí o Trunks é levado pra uma linha temporal diferente, se eu não me engano. Provavelmente é a linha de quando ele foi morto pelo céu, se eu não me engano. Sim, e que ninguém conhece ele. Aham. Na verdade não, porque as cidades estão todas inteiras. Ele foi levado pra mesma linha dele, só que antes. Antes dele morrer? Antes de do céu atacar? Coisa, ou algo assim? Eu acho que antes dos Amos. Não antes do céu. Antes, porra, mano, ele voltou pra aquela tristeza toda? Ele voltou pra aquela tristeza toda, mano. Não dá. Não. Ele foi levado pra uma linha temporal completa e totalmente diferente. E nessa linha temporal, ninguém conhece os dois. E os dois foram viver como um casal. Ó, que fofo. O Trunks e a Mai. Interessante, porque assim, a Mai do presente, ela virou criança por causa da seda do dragão, certo? Sim. E a Mai do futuro? Eu diria que a Mai do futuro é a Mai do presente que envelheceu. Ah, então. Só que então, ela sofreu mesmo... A mesma consequência de ficar jovem... de novo, também no universo dele? É o que se imagina que sim, né? Porque, diferente do Goku, que conseguiu... isso no GT. Aham. Diferente do Goku. Mas o GT a gente descarta. Tô brincando. É aí que eu falo pra você. Não, mas é aí que eu falo pra você. Eles não descartaram inteiramente. Alguns pontos do Dragon Ball GT podem ser vistos no Super. Como... Mas na verdade eu acho que nem tanto o GT. Eu acho que o finalzinho do Z, que é aquela parte que já passa alguns anos no futuro, é que eles estão fazendo esse intervalo entre o Buu e o, realmente o finalzinho do Z. Sim. Aquele epílogo original. Aham. Uhum. Porque assim, no primeiro episódio do GT, quando o Pilaf e a Mai e aquele cachorro que eu não lembro o nome. Shu! Eles encontram. Eles encontram o Goku e fazem o pedido pro Goku ser pequeno de novo. Eles já estão velhão. A Maia tá com rugas e tal. Como se ela não tivesse passado pelaquela fase que ela teve voltado a ser criança. Sim. Mas é justamente aí que a gente tem a questão toda do que eu acho que aconteceu. Eles conseguiram se tornar crianças no começo do Super. E a Mai do futuro, eu diria que é uma espécie de evolução dessa Mai criança que tá no presente. Uhum. Por isso que eu, assim, esse ponto aí da Mai, eu acho que é realmente uma falha. É a única falha que eu vi até agora. Lembrando que ela tem a idade da Bulma, né? Então o Trunks tá namorando com alguém que tinha essa idade pra ser a mãe dele. Caçador de Milfs, mas beleza, vamos lá. Embora eu ache o nome nojento, mas vamos lá. Nesse ponto, que depois que o Trunks vai embora junto com a Mai, só que aí o Gohan tô presente, e aí ele vai lá e vai cuidar da própria vida. Então, foi uma parte até emocionante, assim, né? Porque o Trunks estava se despedindo de todo mundo, né? E a pessoa mais importante pra ele... É o Gohan. É o Gohan, e ele não tinha chegado, né? Até no momento que a nave tá subindo, o Gohan acompanha ele voando. Pra se despedir, né? E querendo ou não, toda a saga começou com o Gohan, né? O Gohan era o mestre dele. Sim. Se sacrificou pra ele sobreviver na época dos androides e tal, então... Foi bem nostálgico pra ele ver o Gohan crescido, porque não dizer, ele só viu o Gohan adolescente, né? Sim. E aí o que acontece? Nesse. Fica aquele negócio meio final do GT, sabe? Quando o Goku vai embora nas costas do dragão. É basicamente isso daí o que me fez lembrar na época. Então, lembrando que aquele final do GT tem meio que uma ligação nesse Super aí. Sim. Nesses últimos episódios aí. Nesses últimos não, já tem um tempo. Foi antes da história do torneio. O Bills deixou escapar que tá treinando o Goku pra assumir o lugar dele, né? Eu diria assim que o Goku, ele pode sim assumir o lugar de Deus da Destruição. Só que até o momento, a gente sabe mas que o Goku, ele é uma pessoa. Ele é muito bonzinho pra ser um deus da destruição. Eu acho que ele vai negar. Igual ele fez com o Kami-sama. O Kami-sama também não queria que o Goku. Sim. Porque assim, eu acho que ele é muito bonzinho pra ser um deus da destruição. Porque assim, todos os confrontos, se a gente for analisar friamente, todos os confrontos do Goku foram formas que ele falou assim: oh, legal, esse cara é mais forte, eu quero derrotar ele. Entendeu? Todos os confrontos dele, mesmo quando tava pra salvar alguma coisa. Sim. A primeira ideia do Goku é: esse cara é mais forte do que eu quero derrotar ele. Entendeu? Sim. Essa é a primeira ideia do Goku. Sempre foi. Então, ele não faz as coisas pra fazer. Ele não faz as coisas pra destruir. Entendeu? Ele só quer se tornar mais forte. Só isso. Entendeu? Sim. Então, nesse ponto, quem poderia realmente se tornar um deus da destruição é o Vegeta. Ah, então, eu não acho que... Se fosse o Vegeta toda a saga de transformação, de redenção dele, sim, entendeu? Se entrasse de acordo com aquilo que ele acredita. Se Sim. fosse um Vegeta que pegasse, por exemplo, um Vegeta logo no início da saga do Saiyans, né? Quando ele chega na Terra, assim. Certamente. Não, mas ele, porque ele, aí vai assim, de encontro às ambições dele de querer ser o maioral. Sim, mas mas é o que eu tô querendo dizer. Por mais que o Vegeta tenha se redimido, tenha constituído família, tem dois filhos agora, ele tem mais probabilidade de se tornar um deus da destruição do que o Goku. Porque assim, mesmo se tornando legal, você tem que entender que onde tem a criação tem que ter uma destruição. Sim, ele... mas eu não estou falando... Ainda, você vai falar pra mim isso, né? Não, eu sei que você entende, mas o que eu tô querendo dizer... Não, eu tô fazendo análise fria de construção de personagem. A forma como o personagem foi transformado, foi mexido, entendeu? Eu não consigo ver isso no Vegeta dessa parte, entendeu? Ele desenvolveu um código de honra muito mais abrangente do que ele tinha antes. Sim, entendeu? Sim, eu arrisco dizer que ele desenvolveu um código de honra de verdadeinha. Então, mas não era. Então, mas... eu acho que se tornar um deus da destruição para poder seguir a ideia de destruir e por destruir, entre aspas, eu não acho que o Vegeta aceitaria. Entendeu? Talvez se pudesse poupar aqueles que ele tem, as pessoas importantes para ele. Pode ter aí toda sim. a certeza que vai. Mas o que eu tô Entendeu? Querendo dizer se tivesse é que assim... Se tivesse como poupar as pessoas importantes pra ele, foda-se. O resto do mundo pra ele, foda-se. Entendeu? Então, mas o que eu tô querendo dizer, Artemis, é que o Vegeta é mais propenso do que o Goku. O Goku é... Ele só quer lutar. Ele não seria um bom deus da destruição. Por isso que eu falei pra você que, assim, eu não tô dizendo que ele vá. Só tô dizendo que ele é mais propenso. Uhum. Sim, ele tem uma propensão maior, concordo, nisso sim. Ele tem uma propensão maior do que o Goku, mas eu não acho que, a menos que aconteça exatamente isso que eu falei. Se as pessoas que ele tem laços, que são importantes para ele, não sejam tocadas de forma alguma, aí sim, talvez ele aceite se a oferta for boa. Se o negócio for bom pra ele. Então, a diferença aí que todo mundo acha é que os deuses da destruição, eles são seres, deuses malignos que acaba viajando o universo e destruindo o mundo que acha que der. Não, esse é o Bills. Exato. Não é o cargo de deus da destruição. O deus da destruição, ele não é necessariamente assim. Se você for um pouco mais pra frente no Dragon Ball Super, você vai conhecer mais alguns deuses da destruição de outros universos. E tem muitos deles que tem uma índole de ser mais pacífico, que não fica interessado tanto em batalha. Exato. Os porra louca que são desse jeito igual ao Bills, é o Bills e o Champa, que é o deus da destruição do sexto universo. É verdade. É. Então, aí vai... Aí a gente começa a entrar em conflito com as coisas doidas, né? Eu não conheço tanto dessa parte da mitologia, entre aspas, dragobogística, né? Não, mas é justamente aí, por isso que eu falei pra você que atualmente Dragon Ball tá no arco do Torneio do Poder e tá numa parte, acho que bem, eu diria até bem próximo do fim, não é mesmo, José? Eu acho que sim. Porque não sei o que teria de continuação depois disso, né? A gente não tem como saber se tem alguma continuação depois disso. Mas... Sabe o que eu vou ver nesse torneio do poder? Os 5 minutos de Namekusei. Ah, sim. Nós estávamos comentando isso hoje lá com a turma do podcast, né? Eu estava falando, ó... vai ser não sei quantas horas, né? A gente tava analisando lá quantos episódios daria, né? Porque, por vai exemplo, ser vai ser 48 minutos de luta. Então, aí lembrando que 48 minutos, se a cada 5 minutos é 14 episódios, então 48 minutos vai dar episódio pra caramba ainda. Pois é. E ainda, dependendo das coisas que vão acontecer, você já assistiu o último episódio? Já. Então, tem meio que umas alianças meio sombrias sendo formadas entre os universos e tal. É, mas assim, ô Josué, essa parte, desculpa te cortar, cara, é tema pro próximo episódio, então não quero queimar pauta. Então, mais pra frente a gente vai ver o que, é que vai ter de continuação mesmo, se tiver. Com certeza, isso só o Toriyama sabe. Aí o interessante é que, assim, depois do episódio 67, que é realmente o final do arco, a gente tem os episódios de 68 a 76, que são... É que são os fillers, né? Que são o... São o quê? Seis... Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Isso, nove. Nove episódios de filler. Isso. Que assim, eles trouxeram nesses fillers o Rito de novo lá do torneio do Champa. É tudo recycle de plot e de personagens antigos. Coisa que eu fico chateada. Então, Artemis, o Rito, ele veio de uma saga imediatamente anterior a essa. Quer dizer, de um arco anteriormente a esse, porque é o torneio do Champa. E ele já foi trazido de volta. O episódio logo em seguida, ele, assim, é o Goku tentando ressuscitar o Senhor Kaiô. E todo mundo impede. É que é engraçado isso, né? Porque o Goku matou o Senhor Kaiô na época do Céu, né? E nunca mais ele foi ressuscitado. Mas o próprio Senhor Kaiô não quer ressuscitar, né? Muito pelo contrário, ele quer sim. Ele quer? Opa! Ah. Ele, o grilinho lá, que eu esqueci o nome, e o Bubbles, que é o macaco. Ah, peraí. George. O nome do grilinho é George, não é? Eu não sei. É isso mesmo? O grilinho é meu xará? Uhum. Olha, minha memória até que funciona de vez em quando, tá vendo? É Gregory. É Gregory. É Gregory, não é George. Gregory. Cheguei perto, vai. Aí. Então, cara, o episódio. É muito engraçado. Foi. O episódio 69. Eles trouxeram o Dr. Slump de volta pro Dragon Ball, só que dessa vez no Dragon Ball Super. E fizeram uma luta, Goku Super Saiyajin Azul contra Arale e deu empate. Eu falei, reciclagem de personagem. Essa parte foi meio, acho que meio forçada, né? Mas só que assim, eu gostei da participação do Slump. Assim, sim, eu gostei muito. Todo o universo, né? Porque fazia quantos anos que não aparecia Arale, né? Sim, fazia muito tempo. Lembrando que na saga do Goku Black, eles mostravam flash do futuro do futuro do Trunks, de certos pontos do mundo onde estavam acontecendo os desastres, e uma parte dos flashes era aquele Frankenstein lá que ficava... O Ha-Chan! Isso. Que é o Android número 8, que ficou bonzinho e que ajuda muita gente. Isso, que é da... Lá de Dragon Ball clássico. Na época da Red Ribbon. Que foi onde apareceu a Arale, né? A última vez que apareceu a Arale. Exatamente. E a última vez que o Ha-Chan apareceu foi quando tava sendo feita a Genkidama que matou o Buu. Nossa, que memória. Eu não lembrava disso, não. Pois é. Que o Ha-Chan aparecia. Não. Então, o Ha-Chan e o Piccolo. O Hachan, assim, o Hachan aparece, aparece as menininhas que estavam junto com o Hachan, aparece o pessoal que escapou da Red Ribbon, aparece o, os guerreiros da Uranai Baba. Da Uranai Baba. E o aquele aparece o indiozinho, né? Isso, o Bora e o Upa. É. Assim, mas assim, são flashes super rápidos. Uhum. E ele aparece aqui também. Aí tem esse episódio que aparece a Arali e todo o cenário do Dr. Slump. É que na verdade o contexto do episódio é que tem um concurso de cientistas e a Bulma e o Slump participam, né? É, a Bulma e o Dr. Senbei apareceu pra competir. Mas sejamos bem conscientes, né? A Bulma ganharia com o pé nas costas. A verdade verdadeira, quem começou a porra toda foi a Bulma. Sim. Se você for raciocinar e pensar, quem começou a porra toda do Dragon Ball foi a Bulma. É, porque sim, ela criou os radar e foi atrás do Dragon Ball. E ela ela conheceu o Goku, blá, blá, blá. Ou seja, se não tivesse a Bulma, não teria história nenhuma. Não tinha. até poderia ter, só que bem diferente do que a gente tem hoje. Não sei se o Goku sairia do meio da floresta, não. Eu não acho que ele sairia. Então, ele tava feliz da vida lá. Então, mas você sabe se... Se o, por exemplo, o que acontece? Tudo bem, se a Bulma não aparecesse, o Goku continuaria lá no meio da floresta, não treinaria com o Mestre Kami e ele seria levado facilmente pelo Raditz. Uhum. É, ele seria levado. Eu não sei se ele seria levado facilmente pelo Raditz, mas acho que ele morreria com o Raditz. Não, volta. Ninguém teria parado o Daimao. Ninguém exato, teria parado o Piccolo. Não, a aí... Acabaria assim. Acabaria aí. Então, o Piccolo Daimao. Então, a Terra estaria sob domínio do Piccolo Daimao. Uhum. Isso se o Piccolo Daimao fosse libertado. Porque quem libertou o Piccolo Daimao foi o Pilaf, o Shu e a Mai. Ah, é verdade. Na verdade... É, foi o Pilaf que derrotou aquele... Eita, fleira. Ó, mas peraí. Pra Dragon Ball eu tenho uma memória muito boa. Não. Mas será que aí talvez... Olha, se o Piccolo... Se Bulma não tivesse encontrado o Goku, Goku não teria treinado com o Kamen Sennin e não teria ficado muito mais forte do que ele já é. Ou exato, seja, eu acho dificilmente que ele teria derrubado a torre da Red Ribbon. Então eu acho que talvez a Red Ribbon teria dominado o mundo. Até o Raditz chegar. E a hora que o Raditz chegasse, ele ia levar o Goku embora e pronto, acabou. Então, lembrando que a Red Ribbon não tinha interesse em dominar o mundo, né? O interesse da Red Ribbon era pegar as esferas do dragão e o chefe então, dele deixar de ser anão. Então, a Red Ribbon não ia fazer porra nenhuma, então. Sim, porque a Red Ribbon só tinha a esfera do dragão porque o chefe dela era anão e queria deixar de ser anão. É, exato, mas eles só começam a ir atrás das esferas do dragão porque a Bulma, porque por causa do radar da Bulma, não é? Não. Ou não? Não. Ele já tinha o radar próprio. Na verdade, ele já tinha o radar próprio. Ah, então não é a Red Ribbon não ia fazer, o cara não ia mais ser anão. E aí, eu só não sei se o Goku iria com o Raditz. Então, ele seria jeito... levado à força. Então, mas de qualquer jeito o Goku ia entrar em contato com a Red Ribbon. Porque o Goku sempre carregou a esfera de 4 estrelas. Ah, é, sim, verdade. É, ele ia assim, ele ia entrar em contato com a Red Ribbon. Por causa da esfera de 4 estrelas, é verdade. Exato, mas bom, enfim. bom, desculpe. A digressão foi responsabilidade minha agora. Aí o que acontece? Tem o episódio em que o Goku queria lutar com o Rito a sério, com as técnicas de assassinato dele. E é justamente aí que o Goku consegue e faz isso. Ele contrata o Rito pra matar ele mesmo. E ninguém fica sabendo. Uhum. Episódio 7-3 é quando o Gohan vai parar no cinema por causa do grande Saiyaman. Ele é o dublê dele mesmo. Ele é o dublê do próprio personagem. E esse plot, ele dura dois episódios, que é o 7-3 e o 7-4. Uhum. Aí tem os dois últimos episódios, que o Goku quer recuperar o espírito de luta do Kuririn. E assim termina o quinto arco, que é o do Goku, do Trunks do futuro. Partindo pra aí no sexto arco, que é o de sobrevivência do universo. E isso é tópico pro nosso próximo episódio. Yay! Nesse momento, a gente agradece o Josué por ter aceitado gravar com a gente. Muito obrigado. Opa, foi um prazer. Desculpa o sono. E aí... Ah, não, foi até divertido. Obrigado, Zé, obrigado. E aí, esse é o momento em que o Josué faz aquele jabá lá do podcast. Então, pra quem não me conhece, provavelmente 99,9% da população do mundo, né? Poeta 9. Eu faço parte da equipe lá do podcast. A gente vem trabalhando aí no Cash há alguns anos aí, tentando levar alguns dos nossos poucos conhecimentos aí no povo escutar. E cada dia mais a gente vai criando um tema novo lá para podcast e tal. O Jorge já participou de um quadro que eu tomo de conta, que é o Melhores Animes. Inclusive, eu já participei do episódio de vocês de Ghost in the Shell. Isso. Foi no Melhores Animes de Ghost in the Shell. Que é uma... A gente apresenta mais ou menos de 15 dias. A gente coloca um anime, debate um pouco sobre ele. Meio que com a intenção mesmo de indicar animes. Tem tanto um podcast principal também, né? Pode falar, Jorge. Não, que eu ia falar que vocês têm um Drops... Assim, específico pra Dragon Ball Super. Isso, a gente tem um minicast lá do Dragon Ball Super. A gente deu uma parada porque não dá pra ficar gravando cast desses fillers, né? É. Então agora a gente vai voltar agora com ele. Porque agora vai começar mesmo a saga mesmo, né? Do Dragon Ball. Aí a gente vai dar uma analisada. Mas uma semana nós vamos... Aqui pra frente vamos lançar mais ou menos um resumo dos episódios. Pra depois fazer de cada 15 dias também a gente faz uma análise de dois episódios. Sim. Temos o cast principal também, que o Jorge também já participou lá. É, eu já participei. Gente, 15 dias a gente faz também o... sobre alguma coisa, ou review de algum filme, ou cotidianos da vida. E por aí vai. Tem também... o minicast do Flash, que a gente analisa o podcast, os episódios do Flash. A cada episódio a gente faz um podcast, um minicast mais ou menos falando do que a gente acha, de contando os easter eggs que tem do universo da DC e tal. Também temos o apoio da Cal, que ela agora ela tem um próprio quadro dentro do podcast, que então é isso. Ela de, acho que 15 dias, é um mês e mês, eu ainda não lembro mais ou menos a periodicidade dela, mas ela faz um podcast solo, explicando sobre a visão feminina, sobre diversos assuntos. Eu acho que é só isso. É um barato que o podcast traz uma pancada de coisa sempre de 15 dias ou mensalmente, falando. Pois é, então, aí a gente fala o seguinte, aí tem de 15 dias a gente tem que lançar Melhores Animes, o cast principal, aí agora vai começar também a análise de Dragon Ball, então é isso, então a gente acaba em 15 dias, a gente lança uns 3 ou 4 episódios de alguma coisa. Pois é. Quem quiser conhecer a gente lá, tá podcast.com.br. Os links todos vão estar aí no post, pode ter toda certeza. E aí, agora, a gente vai pra parte do nosso jabá. Tem que ter o nosso jabá, né? Não pode, não pode faltar o nosso jabá. Só, quer mandar um e-mail pra gente? contato@animesphere.com.br. Quer mandar aquela tweetada? Nosso Twitter ultimamente tá ganhando bastante seguidores, o pessoal tá retweetando os nossos episódios, eu tô achando legal pra caramba isso aí. É só seguir a gente lá no FF_Animesphere. Quer achar a gente lá no Facebook? É só procurar por Animesphere lá no Facebook ou no endereço direto animesphere.podcast junto com o facebook.com. Você quer conversar com a gente direto? Se você ainda está preso ao WhatsApp, é só ir lá no Facebook e mandar o seu número pra gente através de mensagem particular. Ou você pode simplesmente entrar no endereço telegram.me/animesphere. E aí entra lá no nosso grupo do Telegram. O grupo do Telegram é mais legal. O grupo do Telegram é mais legal. Aí tem os agregadores, que é o Podflix, o Rollcaster, o Ouvindo Podcast, o Narrador, o YouTuner e o TeiaCast lá do Mundo Podcast. Estão todos os links aqui no post. De resto, você quer... Ah, outra coisa também. Você tem que ajudar a gente a dar aquelas 5 estrelinhas marotas no iTunes. Você, igual a Artemis, que tem os gadgets da Apple, é só chegar lá... É só chegar lá e ó... Dá aquelas 5 estrelinhas marotas e um comentáriozinho legal, que você vai ajudar a gente a ser melhor buscado dentro do iTunes. Sim! De resto, a gente só tem a agradecer a vocês ouvintes que comentam, que deixam de comentar, ou que não comentam, que ouve a gente ao maior estilo ninja. Pra todo mundo que ouve a gente, né? Porque a gente teve um crescimento legal de downloads nesses últimos tempos. A gente sabe que você tá aí. De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. E aí, otakus, otomes e similares, estão a fim de ganhar uma caneca foda pra caramba de One Piece vinda diretamente do Japão? Então participe da promoção do Animesphere. Para participar é bem simples, curta a nossa página do Facebook, compartilhe publicamente o post deste episódio do Facebook para que a gente possa rastrear ela direitinho, e dê 5 estrelinhas no iTunes, colocando aquele print marotinho pra gente poder saber que tá tudo certinho. Feito isso, você vai estar participando. O sorteio da promoção vai rolar até o dia 31 de agosto, então não perca, hein?